17 desce para 2 mil pés, autorizado LS, 1010. 2 mil, autorizado, 1010, está 3567. Controle Salvador, é o Papa Romeu no Ribeirão Seitango. No Ribeirão Seitango, no momento, decolagem Salvador, no farol de Itapuã, comprou do farol das Barras. Quem tiver da GL chama aonde, senhor? Vamos manter essa frequência. O 1785 chama o centro Recife, frequência 1-3325, alterno 251. Te mantém o setor, tem um sequenciamento de 4 tráfegos com separação mínima para a pista 10. Mantém o setor, aguarde para aproximação e pouso na pista no zero, o Índia November Alpha. Rotatória, Serra. 3567, desça para 2 mil pés, 3567. Descendo para 2 mil, tá 3567. Tráfego que o precede 6 milhas à frente. DN 3567. Passarei 2231. 26070. 3567, aguarde transferência. DN aguardando, tá 3567. Controle Salvador, November X8, Tango. Prossiga. November X8, o controle copiou a mensagem do November X8, Tango. Afirmativo, vou manter o corredor, ingresso via portão Itapuã, informe de outra vez do farol da Barra. Mantenha a linha do litoral à sua direita. Linha do litoral à direita, November X-Ray Tango. Tango, acione código 0131, posição normal. 0131 em alta envolvência. Serra, mantenha. Faça 360 pela sua esquerda, Serra. Zulu Juliette Serra, cheque seu modo Charlie que nós estamos recebendo. Vai checar. O 1925, chame o controle Salvador em 11935. 1935, 1925. Olimpo 03, é, vetor para sequenciamento, vai na Proa 220, limite localizador para perda de altitude. Olimpo 03, Proa 220. Cruzando a centena na sua escuta. Bono 925, prossegue para o 050 na chegada Bonf. Redução 220, nós iremos seguir como número 5 na aproximação. E reduzindo para 220 na Bonf, bom. Índia Mike Alpha, desça para 2000 pés, reporte estabilizado. Já estabilizado, descendo para 2000, Índia Mike Alpha. Salvador, boa tarde, 3567, 5 milhas para Simbra. Continua na aproximação para pista 10, uma centena 14-9, informarei pista livre, então 3567. Pista 3567. Complete direita para o A230, limite permanece localizador, indecida para 3 mil pés, Olimpo 03. Olimpo 03, é, proa 230, descendo para 3 mil pés, limite localizador. Firme? O Zulu de Vestação. Que sente, vamos ter espera visual no setor. Juliette Serra. Então, tempo é para aguardar no setor? Ativo, aguardar no setor, o Serra, se possível, transferir o seu catu, hein? Só falta só checar o seu modo Charlie. Já foi checado aqui, como recebe? Não, só em nenhum momento apresentou o modo Charlie operante. Pode prosseguir, doutor Romeu? Mantenha a espera no setor, Romeu. Já tem 3 no LS pendurado. Ah, faz tempo. Controle Salvador, boa, trip 5266. 5266, desce via chegada Mari. Para 2000 pés, ajuste no 0, 1-0. Via chegada Mari para 2000, 1-0, 1-0. Sente da Papau, trip 5266. É negativo, Olimpo 03. Sim, então irá manter essa proa. O novo limite do Olimpo 03 agora será a radial 270 Salvador. Radial 270. Gol 1925, vetor para sequenciamento, direita proa 240, limite ao localizador. Atenção 195, direita 240, limitado pelo LOC. Confere, 240, gol 1925. Ok, 240. Índia, Mike Alfa, passa Duna, complete final, torre 118.6, bom pouso. Ah, tô. Boa tarde. Olimpo 03, desça para 2.000 pés, o ajuste no 010, aguardando o último vetor para o localizador. Para 2.000 pés, Olimpo 03. Pastor 3.2 ao controle. Escuta, prossiga. Confirme pouso na 107 ou na 10? 10. Sente, informe que na 10 o senhor será o sexto na aproximação. Inicialmente foi na Pro de Bonf, aguardando a autorização para prosseguir no procedimento. Na Pro de Bonf, pastor. 5. Ok, 2.5. 925, reautorizado 3.000 pés, ajuste 1.0, 1.0. Para 3.000, 1.0, 1.0, gol 925. Vento da 1.0 e mantenha a perna do vento a 1.000 pés. Ingressando na perna do vento, mantendo a perna do vento a 1.000 pés. Índia Mike Alpha, desça no máximo até 1.500, ok? Onde afastará 1.500 pés. Senhor, só observando após abandonar aqui o procedimento, terá que prosseguir rotatória ou já pode ingressar na base pela direita no 7? Vai ser rotatória, eu já tenho um lá na espera lá. Ah, então vamos prosseguir direto para a pouso na 10. Sente, Zulu, Juliette Serra, mantém espera, visual no setor, aguarde para a aproximação para Salvador. Gente, vai aguardar, confirma que está recebendo o pau do Charlie. Está intermitente, eu recebo 700 pés, confirma sua altitude. 1.500. Então está inoperante. Gente, o Zulu, Juliette Serra, está matando. 1.500, espera na parede. Afirmativa, na próxima decolagem, manutenção no solo. Caso negativo, o senhor está impedido de decolar, ok? Essa Juliette, o trem já está ocupado. Ok, mantendo, vai manter antes da Juliette. Gol no 075. Está, papá. Valor 23, a sua identificação. Na proa de Duna, autorizada a final, reporte estabilizado. Ingresso na final da 10. Mantenha a perna do vento da pista 1.0, Índia November Alpha. Mantenha a perna do vento da 1.0, Índia November Alpha. 3567, solos 28, libera a direita, chame solo 1219. Rádio Brown 219, Serra 3567. Índia Mike Alpha, condições de manter a velocidade até mais próximo? Afirmativo. Ok, reporte checado, pista 1.0. Aba. Incidentemente, foi alterado aqui no nosso sistema, agora o senhor vai prosseguir para o 4 mesmo, 075. Essa coordenação e escolha de portões é feita com a empresa e infraero, a gente só repassa. Obrigado pela explicação. 110 graus com 14 nós, Índia, Mike Alpha. Alpha, eu vou mandar o trem. Visual contrato na final da 10, Índia, November Alpha. Deverá segui-lo com o número 2, ok? Segui-lo com o número 2, evitando afastar muito o vento de 110 com 15 nós, Índia, November Alpha. Essas informações, já tentando afastar muito, Índia, November Alpha. Número 2, para pouso. Afirmativo, o tráfego está na curta final, que é aproximadamente 2 milhas da cabeceira 10. 925, o novo limite dessa proa será radial 270 Salvador. No 4, isso inicia com segurança, só dando prioridade ao ingresso do gol, ok? No portão 4. Tá ok, Bruno. Paulo Salvador, boa tarde, tá? 3567. Calma, não. 3567, táxi Alfa, mantenha antes da Juliette. Táxi Alfa, mantenha antes da Juliette, tá? 3567. Quilo, tem Romeu. Tem Romeu. Inicia aproximação para 17, reporte na final de 2 milhas. Quilo, tem Romeu. Não, Ramel. Quente, direto rotatória, Zulu de Leste. Alfa. Continua aproximação, pista no zero, uma centena com 14 nós, Índia na Vander Alfa. Vander Alfa, se possível agilizar a aproximação, agradeço. Agilizando a aproximação, não, Índia na Vander Alfa, pouso autorizado. Índia Mike Alfa, solo os 3-0, libere a direita, chame solo 1219. 219, Mike Alfa, boa tarde. Boa. Juliette, 3567. Não, Olimpo 03. Frente a ponte, estabilizado Olimpo 03. Postará, 03. Alfa livre pouso no 0, uma centena, 14 nós. Livre pouso, pistão no 0, em Nova Emeral. Para chegar da MAN, 548, desce e mantém nível 050. Descer e manter 050, 35482. 5226, reduza para 1990 mais. Tipo 5226, copiou? Me? 3297 com a informação papá. 3217, ciente, 360 com fins, aguarde para a cópia. Sai da prevista. Citado pela radial 260 de Salvador. Só não copiou a próxima, foi recrutado. Esquerda pro 010. 010 limitado pela 260 de Salvador, tipo 5266. Lembra que você rei aguarde. Tipo 5226, reduza para 190 mais. Reduzindo para 190, 5266. Tem um ativo. 32 na escuta do controle? Na escuta do controle, precisa. Chame agora o controle Salvador 119-8, mantendo a Pro de Bonfim. 119-8 na Pro de Bonfim, para o 32. E para qual parte, Índia November Alpha? Parte 4, Índia November Alpha. Controle Salvador, pastor 32, confere. Pastor 32 na Pro de Bonfim, para a chegada Bonfim, farm na Ponte Real. Será na Ponte Real, pastor. Deixa para o 060, pastor. Aguardando o Fondial de Estira ainda. Gente. 5226, velocidade que está cruzando? 5266, velocidade que está cruzando? 6 está agora 190. Luz, Jack Serra, chame a torre, frequência no 8.6. 786, grato, bota serviço, Zulu de Leste. Agilizando, cruze o pátio 1 e chama ingressando na Lima. Índia Mike Alpha, Índia Mike Alpha ingressa na Lima, me escuta após Mike, chame na Quebec para cruzar a pista no 735. Para o táxi, Oceaner 6314, POB 93, autonomia 0300, Alterno Salvador 6314. Ok, táxi à direita, no ponto de espera da 10, torre 186, altímetro 1010, Oceaner 6314. 186, ponto de espera, 1010, fico táxi à direita 6310. Solo Salvador, trip 5219. 5219, prossiga. Vou coordenar o 200 para Vitória da Conquista e quando tiver autorização já está pronto para cópia. Seja número 2, aguarde. Ok. San 3217, cópia. 3217. Salvador para Confins, nível 360. Decola da 10, curva direita, da Euleda, transição bridge, da Euleda após bridge, em bridge intercept Zulu 16, conforme rota do plano. Aciona 5421, controle em 198, TAM 3217. Como fez autorizado, nível 360, saída da Euleda, posição bridge, repente Zulu no 6, conforme o plano de voo, 5421, transponde 198, TAM. Chame pronto. Vamos lá. Autorizado, autorizado, cruzamento do ano 7, Índia, Mike Alpha. Índia, November Alpha, na minha escuta, ingresso em Lima, Mike, chame na Quebec. Chame na Quebec para táxi até o Pátio 4. Lima, Mike, chamará na Quebec para o táxi até o Pátio 4, Índia, November Alpha. 23 ao controle. A escuta, prossiga. Confirme a velocidade indicada. 210 agora. Gente, reduz a 1970 nós o condo 23. Para 170. O limite para o condo 23 agora é a radial 290 Salvador. Do reporte interceptando o sinal do 17. Gente, vai 360 pela esquerda, reportará. 10, ajuste no 010. Para 3000, ajustado 1000. Trip 5266, autorizado, final, reporte estabilizado. 20, final, reportará estabilizado, 5266. Trip 5488, desça para o 050. Para o 050, descida 5488. 43, e o controle em 198, trip 545219. Autorizado 200 para conquista, decola da 10, curva direita após saída gol, leval, transponder 5443198, controle 5219. Chame pronto, 5219. Tá pronto, 5219. Já tá pronto para o push? Negativo, chamará pronto o 5219. Pode prosseguir para o final da pista 17, informa aí, enche o dano 7 livre. Temos um tráfego 737, está aproximadamente 2 milhas para a cabeceira 10. A cliente vai reportar 3 milhas da 17, o Zulu de Leste, está reaprovando. Vitorinho de Juliette, corredor Veracruz, inicialmente desça para 1.000 pés, hoje o time 10, reporte para IP. Confirmado, toma certo pro do corredor Veracruz, toma certo pro de Veracruz, reportará endereçado o corredor Veracruz, toma certo 1.500 pés, por quê? Sente, o Vitorinho de Juliette desça para 1.000 pés, ajuste 1.010, ingresso no corredor Veracruz, reporte para ingresso no Interlagos. Acompanhe a aproximação, forma ali pista livre, enche o dono 7, já tá livre. Gente, tá na esse aí branco? O Zulu de Leste. Tá 5266. O Vitorino de Juliette reporta atingindo 1.000 pés. Olimpo 03, autorizado cruzamento da pista no 028, reporte livre na mesa. Autorizado cruzamento, Olimpo 03. Zulu, Juliette Serra, pista livre, está autorizado. Pouso, vento, lance, pena, 1-8, nosso. Certo. Vamos lá, 2-5, solo, 3-8, livrar direito, 1-2-1, do décimo 9. 2-6, trip 5-4-8-8, indicada. 2-4-0, senhora. Reduza 1-8-0, nós irá seguir como número 3 na aproximação. 1-8-0, em redução, 5-4-8-8. Aeronave que precede com 170 de ground, aeronave da Força Aérea, um Embraer 145. Muito bem. Estacionado em frequência. Confirme? É o gol 1925, senhor. Ok, 1925, pousou, livrou na Fox, táxi Alfa e chame antes a Juliette. E a Alfa chamará antes a Juliette, 1925. No radar, o Vitorino de Juliette. Controle Salvador, boa tarde, 4206 da Azul, ciente da informação, papá, cruzando 80 para 150. Azul 4206, senhora identificação, autorizado chegada a Mari, desce no 50. Acionou a Mari 50, 4206. Vitorino de Juliette, atingindo 1000 pés. Vem na proa do farol da Barra, o Vitorino Juliette autorizado pela torre, eu pouso na pista 35. 340 então para Barreiras. Decola da pista 10, curva esquerda, subida Momo, alvo após alvo direto. Acione o transponder 5431 e o controle em 19.8. Passaredo 5431. Ou passaredo 2231. Tem totalizado Barreiras 340, decola da 10 com curva esquerda. Momo após alvo após DCT. A senhora passa 5431 e o controle 199.8, ao passo desse 2231. Chame pronto. Agora pronto, 3-1. Solo, Chanel 63, 2-1 para o táxi. Temos 125, 125 a bordo, alternando Goiânia e 3 horas de autonomia. X-Ray Tango está autorizado a aproximação direto ao pátio 4, agilizando na medida possível. Vento 1 centena no 629, ajuste no 0-0. O 0-0, agilizando o November X-Ray Tango da presente. Xené 63, 2-1 no táxi via Juliette Alfa, ponto de espera, torre 1-186, altímetro 1010. Juliette Alfa, 118-6, 1010, 63, 2-1, excelente serviço. Golo 925, agiliza o táxi, ingresso em segunda esquerda, Índia, portão 03. Segunda esquerda, né? Já foi, tá 03, Golo 925. Solo Salvador, Golo 399, tá no 25 para o posto de estacionamento. O 399 coordena com a equipe de solo após a passagem de um Airbus 318 da Avianca, a sua retaguarda. Inicie no portão 5, chame táxi. Contigo, Golo 399. Certo, está falando em frequência. Nova ainda aceitando aproximação direta ao táxi, sem interferir com esta aproximação, agilizando a medida possível. Positivo, sem interferir, está ciente do tráfego, November X-Ray Tango. Positivo, tráfego a uma milha do marcador externo. Positivo, Tango. Papá Romeu, Vitor Bravo Bravo, ser identificação autorizada de chegada à Mari, desse mantenha o 060. 060 na Mari, Vitor Bravo Bravo. Após lenda direto Bridge, Bridge intercepta o Pesuru no meia e prossegue conforme a rota do plano de voo. Transponder 5441 e o controle em 119.8. O voo no 755. 5266, Salos 42, vou livrar direito no 21 decimal 9. A livrar direito é um 21 no decimal 9, trip 5266. Novembro X-Ray Tango avistado, livrou no eixo de aproximação, prossiga para o pátio 4 sem interferir. Sem interferência com o eixo de aproximação, Novembro X-Ray Tango, pouso direto no pátio 4. Quando vocês completam a aproximação, o eixo da pista se encontra livre, vento 0,90 graus, no 1,219, ajuste no 0,0. Onda 2,3, livre pouso. Só 3,2. Havia solicitado a produção Vitor 367? Inicialmente sim. Sente, vai prosseguir para fazer o procedimento RNAV? Um pouco mais rápido. Sente, como que no momento o Pastor 32 será o número 4. Vou na proa de Pelô, inicialmente, o Pastor 32, confirme a velocidade indicada. 160. Confirme? 160, Pastor 32. 5266. Sente, vou na proa de Pelô, Pastor 32. Na proa de Pelô, pastor. Papá Romeu, Vitor Bravo Bravo, reduz a 220 nós. 220 nós, Vitor Bravo Bravo. O azul 4206 para o localizador, direita proa 055. Esta proa está autorizada a interceptar o localizador. Direita 055, livre interceptar o LOA 4206. Subida da El. Até Leda, após Leda, direto Bridge, após Bridge, direto Confins. Acione o transponder 5447, o controle em 119.8. Web 5729. 5729 da Web, autorizado Salvador Confins, de voo 340, becolando na 10, curva à direita, cumpre da El. E aí a transição Leda, após Bridge e Confins, 5447. No transponder 119.8, após. Chame pronto, 54, 57 e 29. Chama lá, muito obrigado, F5729. Torre, Salvador 35488, passando o marcador externo agora, baixado e travado, boa tarde. Torre 1186. Opa. 5488, passou o marcador externo, está baixado e travado, boa tarde. Boa tarde, 35488, completo de aproximação, guardi informação de pista livre, número 1 agora para pouso. Vento 1 centena no 4 nós, ajuste no 010. Certo. Caso autorizado, 6321, tem condições de agilizar para decolagem, ok? Gente, aguarde, o tráfego já passou o marcador externo. Ah, tá. Obrigado. Ainda mantendo 250 de indicado. Mantendo 250, 4206. Quando 2-3, solo aos 4-6, livre táxi à esquerda, pátio militar. Xanã 6314, chame Recife 2085, alterna 12545, bom voo. 2085, 2545, 6314. Quando a TR passar, a linha mantém 6320. Dois, vetor para interceptar o localizador, curva esquerda para o A2, 2-0, aguardando o último vetor para interceptá-lo. Limite dessa proa é o LOC. Poderia confirmar para o pastor, foi interrompido por outra frequência aqui? Agora, o pastor 3-2, curva esquerda para o A2, 2-0, limite dessa proa é o localizador, aguardando o último vetor para interceptá-lo. Limite 220, limitado pelo localizador, aguardando vetores. Pastor 3-2. Novembro, aceitando, Torre. Novembro, aceitando. Já no solo, confirma. Confirmado, no solo. Transponde aqui em stand-by no momento. Está aqui trabalhando no solo, já vai para pouso aqui no parque da lista. Ok, após o pouso, stand-by, transponde. Stand-by, transponde, 031. Novembro, aceitando. Solo, Salvador, Alta 3. 217, está no gate 7 para o pushback, sanamente. 3217, tá livre, chama o táxi. Autorizado, pode dar, táxi. Logo, Salvador, Goma 399 para o táxi. 4 e 2 de autonomia, tá alternando o Galeão com 154 a bordo. 4 horas e 2 minutos, Galeão 154, é isso? Sim, ativo. À direita, o táxi, ponto de espera da 10, torre em 118.6, 1010 o altímetro, 3, o Golo 399. Ativo, direita, livre, táxi, ponto de espera 2. Aí, com a torre, o Golo 399. 35488, solo aos 48, livrar direito no 21 no 19. Obrigado. 8 via Delta. 5488, ingresse na Alfa e mantenha antes da Juliette. Alfa e mantenha antes da Juliette, C488. Salvador, passarelo 2231, remota no 4 para pushback e acionamento. Sim, a aeronave da TAM aí iniciando o portão 7, tem condições de efetuar agora, imediato, sem interferir com o pushback do TAM no 7? Afirmativo, 2231. Então inicia na remota 14, sem tarde. Chamar ataque 2231. Índia Julieta vai passar o Pituaçu. Para ingresso no circuito, torre 186, bom pouso. 10 graus, boa tarde. Me aguarde no setor.